Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas De Leucas. Vamos para mais um Decadrop de notícias para falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias, mas principalmente sobre a coletiva do Salum hoje, né? Acho que todo mundo, os americanos devem estar sabendo, os que não estão sabendo, corram lá no YouTube do América para ver. Mas o Salum deu uma entrevista coletiva bem ampla, bem completa, falou um pouquinho sobre tudo. Inclusive tivemos a participação de dois colegas americanos, né? O Lucas Prats da Resenha do Coelho e o Jairo Viana do Decadentes aqui. E foi muito legal a coletiva, né? Teve algumas coisas que o Salum já costuma falar, que nós já estamos mais ou menos acostumados, que ele conhece muito de futebol, que ele já está aqui há muito tempo, que enfim, aqueles jargões tradicionais, mas tiveram algumas coisas legais que eu queria levantar a pauta aqui. A primeira delas, que eu acho que foi inclusive a pergunta do Jairo, que eu achei muito pertinente, sobre a questão dos atletas envolvidos no esquema de manipulação, né? Porque a Itatiaia noticiou que seriam os responsáveis, né? Aliás, os envolvidos. O da Belmonte, Mateuzinho, Marlon e Nino Paraíba. O Nino Paraíba teve o contrato rescindido, os demais estão por aí ainda, né? E achei curioso o comportamento do América, mas assim, em resumo, o Salum chamou os atletas, os empresários, os advogados, para entender o envolvimento deles e que cada um teve uma reação. O Mateuzinho teve uma reação mais psicológica, ficou muito abalado com o que aconteceu, o Marlon ficou muito puto, mas que demonstrou que em tese não teria nenhum envolvimento, mostrou o que tinha acontecido, e o Dalabio Monte também teria ficado meio assustado e tudo, mas que esses três atletas, em teoria, aparentemente não tiveram o envolvimento, ou pelo menos o América acredita que não tiveram envolvimento, então eles não vão ser afastados definitivamente, que de fato o Mateuzinho e o Dadá estão tratando lesões e que o Marlon foi afastado somente do jogo contra o Bragantino, depois já foi reintegrado, aliás, já tinha sido relacionado, né? Foi afastado do banco no jogo contra o Bragantino, depois foi relacionado. E que o América tem que ficar atento, é meio difícil de você se prevenir de relações como essa, mas que o América está atuando, está acompanhando de perto. Importante que fique mesmo, mas mesmo assim é estranho, né? Se ter atletas que foram citados nesse caso, que estão integrados junto com o elenco, enfim, vamos ver o que vai dar. E outros dois pontos que eu queria mencionar aqui. O primeiro deles sobre contratação. Salum falou que nós vamos ao mercado. E que ele falou que inclusive a gente quer contratar os caras com 10 dias aí antes de abrir a janela para eles poderem, quando abrir a janela, né, inscrever, eles já estarem aptos para jogar. Isso significa que nos próximos 15, 20 dias aí no máximo, a gente vai ver atletas sendo anunciados, né, já que seria mais ou menos esse prazo, a janela abre em julho, né. E que as posições seriam lateral direito, meio e atacantes pelas beiradas. E que o foco, pelo que ele indicou, vão ser atletas do mercado sul-americano e atletas brasileiros que estão no exterior, que querem voltar. Não dou nada, apesar de não estar no exterior, não dou nada do Salum dar uma telefonada no Pedrinho para ver se ele não quer voltar, viu? Não se assustem se isso acontecer. Não tem informação de nada, mas é porque, como estamos procurando dois atacantes de beirada, não duvido nada dele acabar buscando o Pedrinho, mas são posições que, de fato, a gente está carente, né? Acho que não é segredo para ninguém. Bom, outro item que eu achei que foi interessante de ele posicionar foi também em relação à SAF, né? Ele falou que o América é um time muito cobiçado, que tem, ele deu a entender que tem um negócio que está mais adiantado. Eu acho que da forma como o América está trabalhando, é uma opinião quase pesada, vamos colocar assim. Mas eu acho que hoje a SAF não é só para a gente subir de patamar. Da forma com os contratos que a gente tem e a receita que a gente tem hoje, para mim a SAF é sim questão de sobrevivência, mas essa é a opinião minha, tá? Então, e uma queda para a segunda divisão seria catastrófica nesse projeto, na minha opinião, tá? Então, segundo ele, tem negócios, vamos ver o que está por vir, mas deveria ser algo a ser fechado. O ideal seria que a gente já pudesse aproveitar parte dessa grana nessa janela para tentar salvar o resto da temporada, que para mim, apesar da gente ter dado uma melhoradinha, ainda ainda o ano é bem complicado pelos adversários que a gente vai enfrentar, né? Pois bem, e por fim, né, esses foram os principais itens, mas tem muita coisa que foi abordada. Ele falou do Independência, falou da questão do imbróglio com o Cruzeiro, em relação à Independência, falou muita coisa. E finalizou dando indo na mesma linha que o Mancini foi na última coletiva, dando um respaldo para os atletas veteranos, principalmente Ricardo Silva, Alê, Juninho e Cavicchioli, por terem sido vaiados, etc, etc. Minha opinião é que, assim, eu não sou a favor de vaiar jogador durante a partida, mas o que o Alê fez contra o Defensa e Justiça foi, sim, merecedor das vaias que recebeu, principalmente o Alê. E que esses atletas, eles têm que entender que eles não estão no momento deles, que eles têm que ficar no banco mesmo e não pode fazer biquinho. Segundo o Salum, o elenco entende, o Mancini é justo nas escalações, que não tem nada disso, mas que seja assim mesmo, porque hoje os dois estão merecendo o banco. Hoje tem quatro jogadores para três vagas ali. Para mim é Lucas Cal, e eu tô falando isso queimando minha língua, eu já critiquei muito o Lucas Cal. Lucas Cal, Breno, Martínez e Benítez são quatro jogadores para três vagas, na minha opinião, porque o Martínez acabou caindo de. Desculpa, o Benítez acabou caindo de gaiato nesse banco aí, mas ele, para mim, é um jogador diferente que o América tem hoje. Ricardo Silva, para mim, pode brigar com Éder e Maidana, tá tranquilo. E o Cavicchioli, eu acho também que. Eu acho ainda injusto o que aconteceu com o Cavicchioli nesse banco, porque. Pô, cara, se pegar as partidas os gols que ele tomou, teve alguns que poderiam ser defensáveis? Poderiam, mas muito mais responsabilidade de quem estava na frente dele do que necessariamente dele, né? Mas também não acho que seria que é um absurdo, porque o Pazinato também não comprometeu, apesar de não ser bom com os pés, né? E por fim, agora a América volta a campo domingo contra o Botafogo, líder do campeonato, fora de casa. Não vai ser uma parada fácil, mas o Botafogo tá sem o Tiquinho Soares. O Botafogo tá naquela fase que tudo dá certo, mas eu não acho que o Botafogo é essa Brastemp toda também, não. Mas, assim, se me vendessem um pontinho, eu compraria sem jogar, né? Tomara que a gente consiga pontuar, porque, mais do que nunca, somar pontos é o mais importante, inclusive, do que atuar bem. Se for para colocar os 11 atrás da linha da bola, eu vou sair com 0x0. Lá do Engenhão, para mim, estaria maravilhoso. Mas veja a entrevista, eu acho que é bem, bem esclarecedora essa entrevista do Salum, a confiança do Salum que a gente vai sair dessa situação. E principalmente porque ele falou de tudo: falou de elenco, falou de montagem de elenco, falou de independência, falou de SAF, falou de contratações, falou de tudo. Então acho que é muito importante os americanos conferirem, porque tem um pouquinho desde da temporada até aqui, o que eles esperam daqui para frente. Beleza? Te volto então na semana que vem, se tudo der certo, com notícia boa e resultados bons em campo. Um abraço e até a próxima.